Boa noite. Hoje, sexta-feira, último dia da nossa Semana da Comunicação. Uma oportunidade muito grande, né, que todo mundo tem, né, de encontrar profissionais do mercado. É um momento em que há sempre uma lembrança, né? Quando passarem 5, 6 anos dessa data, vocês podem lembrar dessa palestra, né? Muitas oportunidades no mercado de trabalho surgiram de trabalhos como esse, de palestras como essa, tá? Então, é de suma importância essa atividade, né, de exposição de um profissional de mercado em relação aos alunos que, num curto espaço de tempo, vão estar também no mercado de trabalho, né? Hoje, nós temos como convidado o Fernando Miragaia, né? Ele que é um profissional hoje da mídia impressa, mas tudo começa pelo rádio, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? O Fernando Miragaia começou na Rádio Nacional, trabalhou com a gente lá na Rádio Rio de Janeiro, depois passou pelo Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil, e hoje ele é editor-chefe do Jornal Globo, do Caderno de Carros, redator, né, do Jornal Globo, né, do Caderno de Carros, né, e do Extra, do Expresso também, ele vai explicar tudo aqui. E é uma editoria especializada, né, jornalismo segmentado, em que vocês vão poder entender um pouco mais de como funciona a questão da notícia barra automóveis, né. Inicialmente, eu queria agradecer a presença do Fernando, que gentilmente veio do Rio de Janeiro para cá, né. Ele deixou de estar na redação do Jornal Globo hoje, né, para poder vir aqui, comparecer com prazer, né, que ele sempre tem, com essa satisfação que ele sempre tem de encontrar alunos aqui na universidade, especialmente Nova Friburgo, que não é a primeira vez que o Fernando vem. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Ele vai fazer a palestra e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Aí a interatividade é com vocês. Tá? Muito obrigado, gente. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer aí, Marcelo, pelo convite. Sempre gosto de participar até de aula, não só de palestra, mas de aula em faculdade, porque eu já estive aí do lado de vocês, tinha muita dúvida quando eu estava na faculdade, e eu sei que a gente tem muita dúvida sobre o que é realmente a profissão de jornalismo. E hoje eu vim falar um pouco de jornalismo especializado, focado em jornalismo automotivo, que é uma área que eu estou há mais ou menos 10 anos, no dia a dia, no dia a dia aí no jornal. Hoje eu estou, só um breve relato, como o Sozinho falou, eu comecei na Rádio Nacional, trabalhamos juntos na Rádio Rio de Janeiro, onde temos muitas histórias, né? Algumas proibidas, a maioria, né? E rádio é uma coisa fascinante, porque eu acho que a rádio é uma grande escola, porque te dá um improviso, te dá um start assim, criativo, ele te dá um pontapé para você treinar e exercitar sua criatividade, que é muito bom. Então, acho que o rádio é fascinante por causa disso, e é uma mídia que, embora muita gente fale, nunca vai acabar, né? Inclusive, teve um blackout recente no Rio de Janeiro, as pessoas não conseguiam, as redes de internet caíram todas, não tinha luz em lugar nenhum, e a única coisa que funcionava era o velho radinho a pilha, então você só tinha notícia pelo rádio. Impressionante isso. Bem, então, depois eu estou nessa área automóveis desde mais ou menos no ano 2000, quando entrei para uma agência de notícias com sede no Rio de Janeiro, que se chama Autopress, que é especializada em automóveis, e de lá eu já fui para o Jornal do Brasil, e hoje atualmente eu estou há 3 anos no Globo como redator do Carro Etc, do Motor Extra e do Carro Expresso, que é uma equipe que faz os mesmos cadernos, tá? E eu preparei um PowerPoint aqui, eu não gosto muito de PowerPoint não, que eu acho... É só para vocês terem uma base e entenderem um pouco o que é jornalismo automotivo, né? Se vocês pararem numa banca de jornal muito grande, no centro da cidade, vocês vão ver que tem revista de tudo. Outro dia eu parei numa banca, tinha revista de pesca. Eu jamais imaginei que tivesse revista de pesca no Brasil, e tem. Tem revista de vários assuntos que a gente nem imagina. E automóveis tem muita revista, é um mercado de trabalho interessante e amplo. E o que eu vou falar aqui de jornalismo automotivo vale para qualquer jornalismo segmentado, tá? Seja economia, cultura, literatura, televisão, cinema. Tem várias segmentações no jornalismo que são altamente exploráveis. O legal é que você, no jornalismo, te dá essa possibilidade. Você, claro que o jornalista tem que saber um pouquinho de tudo, mas naturalmente a carreira de vocês vai levar para uma especialização. Vocês vão se especializar em alguma coisa. É claro que vocês podem se identificar, ou a própria carreira de vocês mostrar um caminho legal para uma certa editoria que vocês vão se especializar. Entendeu? Eu tenho muitos amigos que começaram cobrindo automóveis comigo e hoje são ótimos jornalistas de economia. Como eu tenho muitos amigos que começaram também cobrindo automóveis comigo, que hoje adoram cobrir polícia, cidade. Então, a carreira te dá várias opções, isso que é o legal do jornalismo, e você tem como trilhar. É claro que para isso você tem que claro, estudar, entender do assunto, fazer suas fontes dentro dessa editoria, dentro desse setor que você vai cobrir. Mas é importante você se especializar e para você ser uma referência nesse setor que você escolher, tá? Como é que eu... Você me ajuda aí? Vamos lá. Aqui, só para explicar um pouquinho, né? Jornalismo automotivo é um mercado bastante segmentado, específico, mas com vasto campo de trabalho. As perspectivas são positivas por quê? Porque você tem... É uma indústria... Ah, só falando, gente. Se vocês quiserem interromper, tiverem alguma dúvida, podem chamar aqui que eu fazer a pergunta sem problema, tá? Mas por que tem perspectiva positiva nesse segmento? Porque a indústria automotiva no Brasil está crescendo muito. É uma das, depois da crise financeira de 2008, o Brasil é um dos poucos mercados de automóveis que cresce significativamente, junto com China, claro, que cresce muito, e outros países emergentes, que são chamados de emergentes, mas na Europa é um mercado estagnado, nos Estados Unidos é um mercado estagnado, e aqui continua crescente. Então, o ritmo de publicações, tanto impressas quanto digitais, tem acompanhado muito esse movimento. E eu vou mostrar isso para vocês. Você muda, por favor. É só para mostrar que a importância da indústria de automóveis no Brasil, ela representa hoje 18% do PIB industrial do país. A gente... Por favor. Foi. Não, aí. Bem, aí você dá um clique de novo, por favor, que vai ter uma outra... Não, tinha que voltar. Só para eu... Dentro desse PPT tem um... Não, é um... Acho que é uma animação. Depois disso tem... Vamos lá. Então deu tilt. Bem, mas eu vou explicar. O que tinha aqui é o seguinte, só para vocês terem uma ideia do mercado de jornalismo automotivo, o que a gente tem. A gente tem mais de 100 suplementos automotivos nos jornais impressos. E assim, tem jornal de tudo quanto é lugar que tem caderno de automóveis. Você tem mais de 20 revistas especializadas. 15, mais ou menos 15 programas de TV. E hoje em dia nós temos 50 sites e blogs especializados no assunto automóvel. Tá? E hoje em dia a gente reúne mais ou menos 250 profissionais nesse setor. Que está sempre contratando. Que está sempre carente, inclusive, de mão de obra o quê? Especializada. De gente que goste do assunto. Que gente que escreva sobre o assunto, que não precisa nem ser engenheiro, mas que goste, entenda um pouco do assunto para poder passar para o leitor de uma forma clara o que é o automóvel, o que é um teste de um automóvel, o que é o mercado de automóveis. Tá? Você muda a forma. Bem, e o perfil do jornalista de setor. Primeira coisa ali, eu botei o engenheirês, não existe essa palavra, claro, mas eu só botei uma brincadeira, porque a gente... Nesse setor, a gente corre muito um risco de cair num texto chato, técnico, que o cara não vai entender, entendeu? E que fica chato, arrastado. Se o cara quer ler alguma coisa técnica, ele pega o manual do proprietário do carro e vai lendo, né? Então, ele não precisa de uma coisa muito técnica. Então, o grande segredo aí é você fazer um texto que seja compreensível para o cara que goste de carro, mas não necessariamente seja um especialista. E para isso você não precisa, como eu disse, você não precisa ser um engenheiro pós-graduado em engenharia mecânica. Não, basta você saber, entender do assunto, como eu disse, ler bastante, entender do assunto, investir no segmento que você está atuando, para tornar isso perceptível para o leitor e entendível para o leitor. Entendível entre aspas também, tá, gente? Então, legal, gostar do assunto, primeira coisa, obviamente, claro que se você... não gosta de TV, não suporta ver novela, você não vai trabalhar no caderno de TV de nenhum jornal, né? Não tem sentido. Então, você tem que gostar do assunto. estudar e entender o mercado e o produto. Quer dizer, você tem que estar sempre lendo o que os outros escrevem, lendo percebendo que setor, como o setor está se movimentando, o mercado de automóveis, no caso, o que a indústria está sinalizando, o que ela negocia com o governo, o que eles estão lançando. Então, você tem que estar sempre antenado com o que acontece no mercado. Tá? Ter boas fontes, isso vale para qualquer jornalista. E o jornalista especializado, né, seja em automóveis ou em outro setor, imprescindível ele ter boas fontes, criar essas fontes ao longo da sua carreira, porque é isso que vai te diferenciar. Através das suas fontes você vai conseguir informação privilegiada e o seu famoso furo, né, o furo jornalístico. Lembrar que o leitor não é especialista, como eu falei, o cara não é obrigado a saber da rebimboca da parafuseta. Então, você tem que escrever de um modo que ele entenda. Então, quando a gente faz um teste de carro lá no carro, etc., a gente tem que se colocar no lugar do motorista mesmo e passar a percepção da qualidade e dos defeitos do produto de uma maneira que ele entenda. Ou seja, uma maneira como se ele estivesse dirigindo o automóvel e você estivesse transmitindo para ele, num texto fluido, num texto atraente, o que tem de bom naquele carro e o que tem de ruim. Tá? Ser versátil. Visão crítica e apurada. Isso aí eu estava até falando com o Marum ali no início. Ele me perguntou: como é que é a relação de vocês com a indústria, com os assessores de imprensa das marcas? Bem, a gente recebe releases frequentemente. E aqui você tem que ter muito cuidado em jornalismo automotivo, como com jornalismo de economia também enfrentam esse problema, que não é um problema, mas... Você recebe releases como se o cara tivesse inventado a Ferrari de 15 mil reais. Então é o melhor carro de todos os tempos, um suprassumo de tecnologia. É assim que a gente recebe releases de qualquer carro. Desde o Clio, o Celta até a Ferrari. Então é como se o carro fosse a melhor coisa do mundo. E então você tem que ter essa visão crítica. Entender por que esse carro está sendo lançado, por que ele está sendo lançado nesse preço, com esse nível de equipamentos... Por que ele sofreu um redesenho ou não? Por que ele está tanto tempo no mercado ou não? Então, você tem que entender, depurar e ser crítico, muito crítico. Nenhum carro é perfeito. Você não vai achar carro perfeito. Alguns são, mas a maioria não é tão perfeita quanto eles tentam vender. Então, é sempre bom ter uma visão crítica apurada. Até porque a gente tem esses estigmas aqui no setor, que infelizmente a gente tem uma... Jornalismo automotivo... É conhecido na redação como aquele cara que vive viajando. Ah, aquele cara que está sempre fora da redação, viajando, andando de carrão. Gente, eu tenho que andar de carro porque é meu trabalho, eu tenho que avaliar um carro. Eu estou viajando porque os lançamentos são fora do Rio. É tudo em São Paulo, 80% dos lançamentos são em São Paulo. Então, vocês vão ouvir muito isso em redação. Ah, jornalista de automóvel é vida boa. Mal sabem eles o que é ficar esperando... No aeroporto, atraso de avião, ficar esperando um evento que demora a acontecer, que atrasa demais, às vezes com várias dificuldades de infraestrutura para você trabalhar. Então, tem esses estigmas. Culpa do passado, de muitos coleguinhas do setor, realmente, mas tem esse falso glamour. E se alguém um dia for para esse... Alguém de vocês for entrar nesse segmento de jornalístico, não se encantem, não se deslumbrem, porque realmente o setor é um setor que movimenta muito dinheiro. Os caras, como eu falei, tentam te vender que o carro é o suprassumo da tecnologia e modernidade, te colocam em hotéis maravilhosos, te levam para lançamentos fora da cidade, mas você tem que manter sua visão crítica, sua independência. Isso aí, fato, para sobreviver nesse mercado e ser levado a sério, você tem que ter independência e visão crítica sempre, sempre. Então, tem essa imagem negativa que a gente tem que, com a visão crítica que eu falei, a gente tenta superar isso. Você volta rapidinho ali, por favor. Ser criativo e propor pautas além do produto e do mercado. Eu botei isso aí porque a gente tem o grande barato de você, a grande vantagem de você trabalhar num jornalismo como automotivo é que você não tem um jornalismo factual, diário. Quer dizer, você não está naquele frenesi de fechar diariamente. Nós temos cadernos semanais. Então, a gente tem tempo para pensar a matéria, pensar a pauta e pensar texto. A gente sempre procura lá no carro, etc., motorista, fazer textos que fujam do factual e do lugar comum. Eu não posso começar um carro que foi lançado na segunda-feira e nosso caderno sai na quarta, por exemplo. Eu não posso falar que começar aqui, a montadora X lançou o carro tal na última segunda-feira. Não tem atrativo nenhum nesse texto. Porque o cara já sabe que na segunda-feira já foi lançado o carro. Então você tem que pegar um texto que atrai o teu leitor. E a gente tem tempo para isso, para trabalhar esse texto. Então a gente investe muito em fazer um texto que fuja do lugar comum, que eu acho que é para onde vai ter que, inclusive, migrar o jornalismo diário impresso. O caminho natural é esse. Fazer um texto atraente para cativar o teu leitor e já ser um texto analítico já ali no lead. Então a gente tenta sempre buscar uma coisa mais analítica, mais, não factual, já no lead, para cativar o leitor. E não ficar preso também a só carro, só lançamento de produto. A gente procura no mercado o que está acontecendo no mercado agora, que a gente pode dar uma matéria. A gente fez uma matéria recentemente sobre o recall, que é um assunto espinhoso para a indústria, mas que é bom a gente sempre bater. A gente fez uma matéria muito interessante, tem coisa de, acho que 4 meses, que foi sobre um pessoal da Suécia que está dando a volta ao mundo num ônibus cor-de-rosa, o ônibus é de 1950. Quer dizer, um assunto inusitado é, mas tem a ver, carro, etc. Então, foi uma matéria que deu muito retorno. Então, sempre pensar pautas diferentes. Isso aí vocês sempre vão buscar na carreira de vocês, é isso. Tentar criatividade, que é pensando em pautas criativas que você consegue tornar o teu produto, que é o jornal, que é o site, que é a revista, atraente. É sempre bom, e principalmente em jornalismo segmentado, para você fugir do lugar comum. Porque acaba que muitos outros veículos, muitas outras muitos outros jornais e revistas, acabam meio caindo na formulazinha de lançamento, lançamento, lançamento, e isso acaba afugentando o teu leitor. Então, sempre bom ser criativo, propor pautas, tá? E uma coisa que eu sempre alerto aqui, especializado sim, alienado não. Não é porque eu cubro automóveis que eu não tenho que saber que os Estados Unidos está espionando o mundo inteiro, que eu não tenho que saber que há um debate acalorado sobre biografias autorizadas, que temos um jogador gordinho no Goiás. Então, a gente tem que saber de tudo. De tudo um pouco? Tem. A gente tem que saber de tudo. Ah, claro que eu tenho que saber mais de carro, obviamente, que é meu dia a dia. Mas eu não posso nunca estar alienado ao que está acontecendo. Até porque referências contemporâneas do que está acontecendo, eu usei recentemente essa questão da espionagem dos Estados Unidos, eu usei numa matéria, uma forma de brincando, que era um carro americano que estava sendo lançado, e a gente brincava com a questão da espionagem. Então você pode, inclusive, usar isso no teu texto a seu favor. Então sempre importante vocês estarem lendo tudo que tem, tudo que sai. Lê jornal, pelo site ou impresso, lê revista. Está sempre se alimentando de informação. Isso é vital para qualquer jornalista. Então, isso vai ser... Tenham isso como uma obrigação na carreira de vocês, lerem todo dia. Isso, e é lendo que eu sempre falo com sozinho, né? É lendo que a gente aprende a escrever, e a gente aprende, inclusive, a ser criativo também. Tá? Você muda, por favor. Oi? Ah, tá, obrigado. É o carro de seta. Você aperta de novo, por favor. Carro, etc. São 200 mil exemplares que a gente tem todas as quartas-feiras. O caderno sai encartado, sai toda quarta-feira no Globo. E aqui são dois exemplos. Ali o carro, etc., estava com a diagramação antiga do jornal, que passou por uma reforma gráfica tem coisa de um ano, e adotou esse novo projeto gráfico aqui. E aqui algumas matérias, a gente... No carro, etc., a gente tenta fazer, como eu te falei, ó, fazer matérias que fujam um pouquinho do previsível, de lançamento do produto. Essa matéria aqui, Em Nome do Pai, foi uma matéria que era a Semana dos Pais e surgiu numa reunião de pauta, poxa, de Semana dos Pais, vamos fazer alguma coisa? Ah, mas que matéria, o presente que dar para o pai de acessório? Ah, não, isso é muito batido. Que presente dar do pai que tenha relação com o carro? Ah, isso é muito batido. Por que a gente não é uma matéria do oposto, filhos que herdaram carros do pai e verdadeiras paixões por carros? E foi a matéria que rendeu, teve uma repercussão muito grande no jornal, foi eleita melhor do mês, numa eleição interna que tem lá no jornal, entre os editores, Foi bem bacana. Então é um exemplo aí de como a gente pode fazer um caderno de automóveis que não fale só de produto, produto, produto. Então a gente fez essa matéria em nome do pai, foi bem legal. Pode me dar pra... Aí alguns exemplos. A gente tem assim uma liberdade bacana lá no Carro Etc de brincar um pouco com os títulos. A gente botou Príncipe com Alma de Plebeu. Esse carro é um Jaguar. Jaguar é uma marca de alto luxo inglesa. Por que é a Alma de Plebeu? Porque o carro custa só 200 mil reais. Então foi a brincadeira que a gente fez, Príncipe com a Alma de Plebeu. A gente sempre está podendo brincar, vida de celebridade. Isso aí é uma matéria do Roberto, que trabalha comigo, é o especializado em moto, que o pessoal, uma moto chamava tanto a atenção que ele brincou com isso. Pô, a moto chamava muito a atenção, a gente cansou de, se ele cobrasse por tanta foto que as pessoas tiraram da moto que ele estava testando, ele ganhava um dinheiro, assim, se cobrasse de cada um. Então, é só para mostrar para vocês um pouco da linha editorial do Carro Etc. Você manda, por favor. Aqui umas imagens de test drives, só para vocês verem. A gente está sempre em lugares bem extremos, assim. Pode mudar, por favor. Aqui o Motor Extra. O Motor Extra são duas edições semanais. Uma às quartas-feiras, que são 280 mil exemplares, mais ou menos, e aos sábados, 200 mil exemplares. Motor Extra, a gente deve ser mais irreverente. A grama do vizinho, é uma brincadeira, claro que você aproveita a foto, mas é porque o Chevrolet Tracker estava de olho nas vendas do EcoSport, então tudo, a gente pode brincar muito com o título. E o novo programa de Índia, porque era uma linha da Índia Motorcycle, que estava chegando ao Brasil, então botamos um novo programa de Índia, e o Motor Extra permite isso, a gente ser mais irreverente, ter uma pegada mais popular mesmo. É bacana, a gente pode brincar um pouco mais, ou usar um pouco mais nos títulos e no texto. Você muda, por favor. Oi, claro. Gente, pode parar e perguntar, tá? Agora tá. Boa noite, meu nome é Isabela. Só falando do texto se tornar atrativo para o leitor, eu queria saber como fazer um texto para a internet ser atrativo sem que seja o mesmo texto do jornal impresso. Boa pergunta, Isabela, né? Isabela, lá no Globo a gente tenta... o problema da internet, o grande problema da internet... é que dá um frisson e ser o primeiro a dar notícia. Então, nisso, vai aquele texto quadradão, bem factual, que você já deve ter aprendido, que tem que ser o nosso lead normal, né? O quê? Por quê? Quando? Como? Onde? Esqueci de um, mas tudo bem. Pô, tá bem, hein? Isso aí já tem 20 anos, eu não lembro. 3QPCO, né? Que, quem, quando, porquê, como, aí. Onde. Né? Isso aí. Então, acaba, pela rapidez que a internet exige, e ainda mais aqui em automóveis, é uma loucura. Os caras querem dar, assim, tem texto que o cara bota 5 linhas, a foto e pronto. Ah, mas eu fui primeiro, entendeu? E isso acaba ficando chato, foi como você falou, né? Como ser criativo? Eu acho que, claro que você tem que fugir do jornal, porque o jornal é um outro tipo de leitor, o jornal impresso. Claro que tem um cara que vai ler o jornal pela internet, aí também é um outro tipo de leitor, do leitor que lê notícia mais rápida. Eu acho que você tem que fazer um texto da mesma forma, que fuja do lugar comum, entendeu? Acho que é possível você mostrar, brincar um pouco com o factual, mas de uma forma que não seja tão... pum, massiva, assim, da fórmula do lead normal. Então, é um desafio, porque você tem que aliar isso à rapidez. Mas eu acho que deveria se ousar mais um pouquinho na internet. O que eu vejo na internet hoje, os textos são muito parecidos, porque, eu não sei se é isso que você também percebe, mas a gente tem uns textos muito parecidos. Então, eu acho que é ousar mesmo. Aí é parte do próprio repórter e do próprio editor dosar a rapidez, mas tentar uma pegada diferente no texto. Pegar alguma coisa, analisar mesmo aquela notícia. Por que que, vamos supor, lançamento da Renault Clio, tá? Vamos dar um exemplo. Nossa, o Renault Clio foi lançado agora, tem meia hora. Você tem meia hora para bater o texto. Mas não vou botar, poxa, Renault lançou o Clio novo nessa sexta-feira, parará, parará. Não. poxa, Renault, partindo desse voto de pobreza assim, a Renault pelou o carro para deixar ele mais barato. Olha o teu lead como já é diferente. Gente, a Renault, a primeira frase, a Renault pelou, que é um termo que a gente usa aqui quando o carro é pelado, que não tem nada, pelou o Clio para deixá-lo mais barato. Ó, teu eleitor já... Opa, peraí, por quê? Aí você já atrai o teu eleitor, entendeu? E é possível fazer isso na internet. É um desafio por causa da rapidez que a internet te pede, mas eu acho que é possível você fazer isso, mas é um negócio que eu acho que vai demorar um pouquinho a gente caminhar para textos mais elaborados na internet também, fugir um pouco desse lugar comum e factual que eu estava falando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bem, vamos lá. Bem, aí no motorista, só mais alguns exemplos, como eu falei, a gente pode ser mais irreverente um pouco nos títulos, voto de pobreza, como eu estava falando, é que eles lançaram um Renault Clio peladão. Então, mostra como a gente estava mostrando nessa matéria, como o Clio, desde o lançamento da primeira geração aqui no Brasil, foi perdendo equipamentos em vez de ganhar. Então, por isso que voto de pobreza. Tem que ir lá no tanque, é uma brincadeira, que era um esportivo mexicano. Então, botamos lá o ligeirinho, ainda aproveitamos e botamos o ligeirinho ali, mas o extra permite isso. Carro expresso, sai as quartas também, mas o carro expresso são duas páginas, formato da tabloide, e aí é que a gente pode ser irreverente mesmo. Uma curiosidade do carro expresso é o seguinte, é o jornal mais popular do grupo. Aí você pensa, pô, Miragaia, por que você botou um Lamborghini pro cara do carro expresso? Porque, pô, ele vai ler o que? Ele lê isso no trem, na folga do trabalho dele. É, mas esse leitor do carro expresso, é isso que ele quer ver. A gente recebe muita reclamação quando a gente bota na capa um Uno, um Gol, um Celta. Eu já recebi e-mail de leitor do Este, do Carro Expresso, falando assim, assim mesmo. Prezado Miragaia, muito interessante a matéria sobre o Gol. Mas posso ser sincero com você? Eu já tenho um Gol na garagem. Eu não quero saber do Gol. Eu quero saber da Ferrari. Vocês vão continuar botando esses carros de pobre para a gente ler? Juro por Deus. E é isso, gente. É por isso que a gente, carro expresso, a gente brinca, bota os carros dos sonhos ou carros inusitados e dá muita leitura. É bacana por causa disso. Então, a gente não pode se prender muito a isso, achar que o jornal é popular. Ah, jornal popular, o cara não vai querer ler sobre o Jaguar. Não, vai sim. Com certeza ele vai. Com certeza, mais do que até o leitor do Globo. Isso é impressionante, tá? Se, muda, por favor. Aí, só uma ideia de um... Do que a gente tem no mercado, né? Só complementando a parte aqui, carro de seta e motorista, a gente tem dentro dos sites do Extra e do Globo, tem espaço só de automóveis também, que a gente passa não só as nossas matérias, elas vão para o online, como também a gente abastece de notas. A gente não entra no ritmo de notas desses sites aqui, até porque a gente ainda vai formar uma equipe para online para fazer isso, mas a gente tenta abastecer as notas mais relevantes, inclusive fugindo desse lugar comum. A gente tenta fazer uma coisa diferente, até porque a gente não acompanha esse hard news de online, que a gente não, atualmente a gente não tem estrutura para acompanhar. Mas a gente está abastecendo e a gente tem um projeto de criar um site exclusivo do carro, etc., dentro do site do Globo, que eu acho que vai ficar bem legal. Aqui só um exemplo de sites especializados, que eu falei que são quase 50, tem Webmotors, Best Cars. Então, é um mercado que está crescendo muito, cada vez surgem mais sites, por favor. As revistas especializadas, Autosport, que é a editora Globo, a gente tem uma parceria com eles, eles publicam algumas matérias nossas, e são as principais, né? Autosport, quatro rodas, mas também temos Car and Driver, temos Oficina Mecânica, Motor Show, Revista Carro. Então, são cerca de 20 revistas especializadas, todas de ótima qualidade, com boas equipes. Isso que é bem bacana. Só que revista tem uma peculiaridade. Revista investe muito em segredo. Então é uma disputa para ver quem dá matéria primeiro do carro tal, um comparativo diferente, ou pega um flagra de um segredo. Vocês já devem ter visto foto de carro camuflado, né, com disfarce. Então é uma briga aí. Os fotógrafos ficam de plantão na saída das fábricas. É uma loucura, loucura. Mas é muito legal. As revistas é um trabalho bem bacana e eles têm um mês, né, para trabalhar a revista, e isso dá um tempo para eles criarem bastante pautas interessantes. vocês tiverem a oportunidade, não sei se automóveis é um assunto assim que entusiasma todo mundo, mas compra as revistas de vez em quando que tem matérias que vão além dos automóveis. Então isso é bem bacana nas revistas, desculpa. Se muda, por favor. Alguns suplementos concorrentes, né? O Jornal do Carro do Estado de São Paulo, Carro e Companhia do Tempo de Belo Horizonte e Caderno de Automóveis do Diário do Nordeste de Fortaleza. Só uns exemplos, porque a gente tem muito suplemento automotivo. Quando tem lançamento da indústria, a gente vê a quantidade de coleguinhas que cobrem o setor. Então, tem do Brasil inteiro, são mais de 100 suplementos automotivos dentro dos jornais impressos aqui no Brasil. Obrigado. Encerrando, só queria encerrar antes de encerrar, e se vocês fiquem à vontade para fazer mais perguntas, falar para vocês que, assim, jornalismo especializado, como eu falei no início, vocês vão se especializar naturalmente. Isso é importante para vocês, mas é sempre importante vocês se manterem abertos a outras editorias, a outros campos de trabalho, porque o jornalismo é fascinante por isso. Ele te dá a oportunidade de trabalhar em rádio, em TV, internet, em jornal, em revista, em assessoria de imprensa, que aqui eu nem citei, mas assessoria de imprensa a gente tem cada marca. Hoje são 42 marcas de automóveis em atividade no país. Ou seja, cada uma delas tem uma assessoria de imprensa com pelo menos 4 pessoas. Aí vocês veem um campo de trabalho que tem também. E então vocês têm esse vasto campo, mas como eu estava falando, jornalismo especializado, o jornalismo é fascinante por causa disso, porque você tem um campo de trabalho vasto para atuar e tentar não se bitolar, como eu te falei para vocês. É importante você conhecer do assunto que você está lidando, mas é importante você saber que tem outros assuntos tão relevantes quanto acontecendo. Então, leiam muito. Hoje vocês são uma geração que tem uma grande ferramenta na mão, que é a internet. A internet é fascinante porque você tem tudo, tem acesso à informação rápida, e aproveitem isso, leiam. Vocês podem, sem levantar da sala, da mesa do computador, vocês podem ler jornal, revista, do mundo inteiro. Então isso, aproveitem isso. Leiam bastante, porque é lendo que a gente aprende a escrever. E escrever certo é fundamental para qualquer jornalista. Que vai escrever sobre moda, que vai escrever sobre gastronomia, que vai escrever sobre automóvel, que vai escrever sobre política ou polícia. É fundamental escrever bem, ter um texto bom. É isso que vai te fazer entrar bem na carreira, no mercado de trabalho. Tá? E vocês têm aqui a oportunidade, estão numa faculdade nota 4 do ECAD? ENAD, desculpa. ECAD é o negócio de direitos autorais, é outra polêmica essa. Essa é outra polêmica. No ENAD, desculpa, ENAD. Isso, vocês têm uma faculdade ótima. Não se assustem com esse negócio, esse papo de que nosso diploma não tem valor, porque até hoje eu não conheço nenhuma revista, jornal sério, que começou a contratar, sei lá, administrador de empresa para o lugar de jornalista. Não existe isso. Todos eles exigem diploma. Todos registro profissional. Então, por mais que os nossos queridos magistrados do STF queiram desregulamentar a nossa profissão, ela está regulamentada internamente. Não tenho dúvida disso. Estão aqui estudando, isso é a prova de que o jornalista precisa estudar, precisa aprender na faculdade, e é aqui que vocês vão aprender e no mercado de trabalho. Aqui é o ponto de partida da carreira de vocês. Então, leiam muito, tenham sucesso. Não tenham medo de bater na porta e pedir emprego. Foi assim que eu trabalhei sozinho, que eu estava na rádio, estava passando na porta, falei, estava desempregado, bati na porta da rádio, falei, olha, se tiver vaga para um jornal, para repórter, vocês podem me chamar, deixar currículo. Deixei, uma semana depois eles me chamaram, eu sozinho teve que começar a me aturar lá, né, sozinho. Mas é isso, gente. Não, briguem mesmo pelo que vocês querem, estudem bastante, leiam bastante, sucesso, espero encontrar todos vocês nas redações aí da vida, tá? Obrigado. Quem quiser alguma pergunta, fazer alguma pergunta. Vamos perguntar aqui. Alguma pergunta? Andressa, não sei que período que eu estou. Eu tive esses problemas na faculdade também. Tá. É, eu queria que você contasse um pouquinho do começo da sua carreira, né? Como você escolheu essa editoria, como você começou, se chegou a trabalhar em alguma outra coisa antes, alguma outra editoria. É, eu comecei na Rádio Nacional, eu estava estudando, e surgiu, alguém ligou para o estúdio de rádio lá da faculdade onde eu estudava e perguntou assim se tinha alguém, algum repórter disponível para trabalhar de madrugada na Rádio Nacional. E eu madrugada. Inclusive o nome do programa era Madrugada Nacional. E aí, eu, claro que eu levantei o dedo, estava lá, eu falei, ah, eu quero, vou. Pô, mas é de 11 às 5 da manhã, 11 da noite às 5 da manhã, eu quero. Não tinha ainda trabalhado, então eu precisava trabalhar. E foi uma experiência ótima, né? Foi ali que eu comecei no rádio, comecei, claro, de madrugada, vocês imaginem o que eu cobria, né, gente? Eu conhecia todos os delegados de polícia do Rio de Janeiro e todos os bicheiros também. Que era cobrir ensaio de carnaval, ou então rebelião de delegacia, ou então prisão, ou corpo desovado, era isso. E na Praça Mauá, né? Um lugar em que não tem igreja. É, acima de qualquer suspeita, acima, né? Acima de qualquer suspeita. Mas foi ali que eu comecei. Eu trabalhei, acabei trabalhando em rádio. Eu fiz jornalismo, vou te falar para quê. Eu queria ser correspondente de guerra, para desespero da minha mãe. Porque minha mãe achava que eu ia morrer, ia pisar numa mina, ia morrer na primeira reportagem que eu fosse fazer na Bósnia. Mas eu não fui correspondente de guerra, mas acabei me interessando, me especializando sozinho em esporte. Quando passei da Rádio Nacional, fui para a Rádio Rio de Janeiro, comecei a investir na parte de jornalismo esportivo. E fiquei cobrindo durante 5 anos esporte, que é um mercado também fascinante, cansativo, mas foi muito bacana. Até porque eu sempre gostei de futebol. Naquela época eu gostava mais do que hoje, mas foi uma experiência boa. E curiosamente, eu entrei para o jornalismo automotivo pela porta do jornalismo televisivo. Te explicar por quê. Eu fui contratado por uma agência de notícias que tinha um caderno de televisão. E essa agência de notícias também tinha um caderno de automóveis. E eu pedi. Eu sempre gostei de carro. Falei, poxa, tem uma oportunidade. Eu já trabalhava na TV Press, que era a agência que cobria a televisão. Tem uma oportunidade. Pedi ao editor-chefe. Ele falou, pô, temos uma vaga. Quer fazer? Falei, quero. Aí foi ali que eu comecei, mais ou menos em 2000, e estou aí até hoje, com algumas pausas, mas estou nessa área até hoje. Mais perguntas? Fernando, boa noite. Boa noite. Fernando, em relação às matérias de lançamentos dos veículos, existe algum tipo de cuidado da redação na criação das matérias, em relação a alguma crítica sobre um novo modelo, até talvez para não perder alguma fonte, já que é um segmento bem restrito, bem especializado? Olha, qual é o seu nome? Desculpa. Felipe, assim, eu felizmente, lá no jornal, a gente tem uma liberdade muito boa para lidar com essas matérias de lançamentos, tá? A gente pode descascar o carro, literalmente. Se o carro for ruim, a gente tem plena liberdade de falar mal do carro. Claro, tudo com consistência, não aleatoriamente. Eu não vou chegar a falar, o carro é ruim porque o carro é feio. Feio para quem? Para mim pode ser feio. Eu acho, tem carros aí que eu acho horrorosos que minha mulher acha lindo, que eu não teria nunca. Eu acho feio para um Uno, aquela coisa quadradinha. Eu acho sem graça. Minha mulher, minha filha então, nossa, ela tinha um Uno. Minha filha agora dobrou, então você imagina, né? Desculpe se alguém aqui tem dobrou, gente. É um carro bom que é espaçoso pra caramba. Não, é brincadeira, mas assim, você tem que ter uma consistência na hora de fazer a crítica, entendeu? Então você tem que, como eu disse, né? Você tem que avaliar como motorista. Então você sentou no carro, pô, o volante é longe para... Isso é uma crítica, de fato. É longe para eu acionar o rádio, é longe para eu pegar, dar seta, eu desbarro no farol, vamos supor. Então isso é uma crítica com consistência. Estou dando um exemplo bobo, mas é só para você entender. Então, você fazer uma crítica que parece que você está com picuinha da marca, você não tem credibilidade nenhuma. Você tem que ter base, embasamento para fazer essa crítica. A gente faz crítica e faz elogio quando merece elogio. Então a gente não fica, não vamos elogiar porque não pode, parece propaganda. Não, você tem que elogiar na medida certa, criticar na medida certa. E a gente nunca sofreu pressão por causa disso. Do jornal, reclamação de assessoria de imprensa? Sim. Porque a assessoria de imprensa fica num, da montadora fica numa posição delicada. Porque o cara lê a matéria. Pô, estão espinafrando o carro que eu criei. Fiquei 2 anos pensando nesse carro para esse desgraçado, desse gordo, desse repórter, esculachar meu carro. Aí ele liga para a assessoria de imprensa, que ele não vai ligar para mim. Aí ele manda ligar a assessoria de imprensa reclamar. É claro que o bom assessor de imprensa liga, pô, não gostou do carro, hein? Eles falam assim, eles nunca vão reclamar. Porque, assim, a gente não tem obrigação nenhuma de falar bem do carro dele. A gente tem nem obrigação de falar do carro. Se eu achar que aquele lançamento não é relevante para entrar na capa, eu não vou botar. Mas, assim, eles sabem disso, que a gente não tem obrigação de jogar confete. A gente tem obrigação de relatar. E vamos combinar, para a indústria, ter um carro deles na capa do Globo, do Estadão, da Folha, de qualquer outro jornal ou de qualquer revista, é a chamada mídia espontânea. É uma puta, desculpa o termo, uma puta mídia espontânea que não tem preço, entendeu? E eles fazem esses cálculos. A fotinho do carro ali, nossa, eles sabem multiplicar aquilo muito bem, entendeu? Porque é um anúncio que eles não pagaram, um anúncio que é um lançamento, é uma matéria jornalística. Então, isso aí a gente tem plena liberdade e tem que ter uma visão crítica importantíssima nesse setor. Oi, boa noite, tudo bem? Bem? Vocês cobrem lançamentos só aqui no Brasil ou vocês vão para salão de automóveis lá fora? Não, a gente cobre salão de automóveis também. A gente cobre. Tem 4 grandes salões de automóveis no mundo, que é o Salão de Genebra, sempre em março, o Salão de Detroit, nos Estados Unidos, em janeiro. Tem o Salão de Paris e o Salão de Frankfurt, que alternam ano par e ano ímpar. E a gente cobre também. Tem um pool que a gente chama da Anfávia, que as montadoras se unem, a Anfávia é a associação de fabricantes, né? E convidam jornalistas para cobrir esses salões, levam um grupo grande de jornalistas, fazem um esforço assim, e a gente cobre também. E tem muitos lançamentos que acontecem fora do Brasil, mas são raros, a maioria aqui mesmo no Brasil. Mas quando é um carro mais especial, uma marca, Mercedes faz muito lançamento na Alemanha, a Volkswagen lançou esse Golf aí durante o Salão de Frankfurt, levou um grupo de jornalistas para a Alemanha. Então tem muita coisa fora. Mas salão a gente sempre cobre também. Em janeiro a gente está indo cobrir aí o Salão de Detroit. E tá sempre, é sempre importante porque é o salão que vai te mostrar muito da tendência de automotiva que o Brasil acaba vindo para o Brasil, entendeu? Mais perguntas? Mais perguntas? Pergunta, gente. Mais perguntas? Por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu fico com um complexo de rejeição, se vocês não perguntarem. Eu queria saber se, de repente, não sei se já aconteceu isso, eu queria saber se você já recebeu alguma oferta. Te dou um carrão desse para você escrever bem de tudo que eu fizer. Não, felizmente não. Felizmente ou infelizmente, não sei, não. Felizmente não. Até porque eu acho que isso chega, para quem é sério nessa profissão, é uma coisa ofensiva, porque é um suborno. Você compara com um suborno isso, entendeu? Não, como é que o cara está pensando que eu sou? Que eu vou me vender por um carro para fazer uma matéria? Tem umas lendas nesse setor, gente, que gente que ganhou carro, ganhou viagem em primeira classe para não sei onde. Tem muita lenda aí nesse nosso meio, que envolve aqueles estigmas que eu falei ali, de que tem uma imagem negativa. Mas assim, eu não sei de nenhum caso de fato, entendeu? Rola uma pressão em algumas, não é nem pressão, mas rola um lobby, como em qualquer outro segmento, para eleições, porque todas essas revistas têm eleição do carro do ano ou eleito do ano. O carro do ano da Auto Esporte, então, se você é um jurado, os caras te entopem, não, você tem que dirigir esse carro porque você vota no carro do ano e tem um lobby. Mas assim, o jornalista sério leva aquilo na diplomacia e não vai mudar o voto dele porque o cara fez uma pressão, o cara pediu voto, não vai ser levado por isso. E eu nunca recebi essa oferta, não. Marvio. Oi, eu sou o Marvio. Boa noite. Como é não cair no engenheirês? Porque eu acho que quando você começa a se especializar muito em algo, você naturalmente vai ler mais sobre isso, vai entrar na engenharia, vai ver como é que funciona o motor e tudo mais. Como é não cair no engenheirês? É muito difícil? Como é que funciona isso? Isso a gente se policia na hora de estar fazendo a matéria, né? Então eu estou batendo a matéria lá, eu caio muito Às vezes eu bato uma, eu escrevo alguma coisa que eu falo, nossa, isso está de difícil compreensão. Então é uma coisa que você tem que se policiar. É assim, você tem que partir do princípio, o cara que está lendo automóveis, uma matéria sobre um carro, um determinado carro, o cara, no mínimo, ele gosta, ele sabe o que, que é cavalo vapor, ele sabe o que, que é potência, sabe ler a potência, entender se 150 cavalos é uma potência boa, média ou baixa. Tudo bem, até aí tudo bem. Porque o cara que não gosta de carro, ele não vai ler o carro de certo. Ele vai ler o carro de certo quando é uma matéria diferente, como aquela do Em Nome do Pai, ou alguma outra, algum carro inusitado, um ônibus, alguma coisa. Mas o cara que gosta, que está lendo a matéria sobre produto, ele realmente ele já sabe alguma coisa. Ele não é totalmente um leigo. Mas você tem que tomar cuidado com certos termos e não encher a tua matéria de número, porque isso fica chato. Imagina se eu boto assim, só num parágrafo, potência, torque, e que o carro vai de 0 a 100 em tantos segundos. Nossa, tem mais número do que uma planilha de engenheiro. Então é aí que você tem que tomar o cuidado. E com certos termos que a indústria usa e que você não pode usar porque o cara não vai entender, entendeu? Cluster. Você sabe o que é cluster? Cluster é o quadro de instrumentos que a indústria chama de cluster e bota no release. E tem gente que bota, mas cara, o cara não é obrigado a saber o que é cluster. Nem eu sabia antes de entrar nesse meio. Entendeu? É só um exemplo isso. Então você tem que tomar cuidado, se policiar. Eu me policio muito. Às vezes eu leio o parágrafo que eu escrevi, eu falei, cara, isso aqui não é qualquer um que vai entender isso. Às vezes até brinco, dou para uma pessoa de outra editoria, lê isso aqui e vê se você entende, sem entender de carro. Ih, não estou entendendo não, então tem que mudar. É esse policiamento que a gente tem que ter para evitar esse engenheirês. Senão o texto fica chato, pesado, carregado, e você não vai atrair o teu leitor para continuar lendo. Fernando, posso contar uma história só? Pode. Posso contar a nossa história? Pode. A gente já tem que contar uma história, que é uma história que eu sempre conto, tanto vocês não podem. Não posso omitir isso dos seus alunos. Tá? Gente, derrota, hein? É derrota. Mas é o seguinte: eu e Marcelo, a gente fazia jornalismo esportivo na Rádio Rio de Janeiro. Isso era o ano de 1994, né? Por aí. Nem me lembro mais. Mas a gente foi cobrir um jogo do Botafogo. A gente ia lá com. A gente não fazia jogo ao vivo, mas a gente gravava entrevistas com os jogadores. E a gente foi. Caio Martins, sexta-feira à noite. Isso mesmo. Tinha jogo sexta-feira, 8h30 da noite. Chovendo. Em Caio Martins, Niterói. Botafogo Internacional. Botafogo não vencia há 8 partidas. E não só não vencia, como não tinha feito nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a senha pra. Vai dar merda, né? Aquela coisa. Não vai dar certo. Bem, 1-0 Internacional, a torcida já irritada. Em determinado momento do jogo, entra um torcedor dentro do gramado, pega a bola, bota na área, chuta pro gol e começa a falar pro jogador de Botafogo: é assim que faz! É assim que faz gol! Vocês porcaria, não sei o quê. Eu olhei pro Marcelo e falei: vai acabar mal isso aqui, hein? E tá, aí o jogo recomeçou, parará. Eis que o Botafogo faz finalmente seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, depois de 8 rodadas. E o nome do atacante qual era? Marcelo. E o nosso Marcelo, o atacante, não o nosso Marcelo sozinho, tem a brilhante ideia de dar uma banana para a torcida do Botafogo, irada já, numa sexta-feira à noite, debaixo de chuva. Final do jogo, a torcida queria matar o Marcelo. Não sozinho, gente, o outro. Eis que estava o Marcelo fazendo uma sonora com outro jogador do Botafogo, e o Marcelo jogador saindo de campo, e a torcida no alambrado com aquele coro simpático: Marcelo. E foram 4 refrões, tudo, 5 refrões. Tudo saiu no ar. Tudo saiu tudo. No, na sonora dele. Tudo saiu no ar. Fomos para a rádio, botamos a sonora no ar, e o diretor de redação, que era um militar daqueles conservadores, diretor lá da rádio que a gente trabalhava, estava escutando a sonora, e o Marcelo entrevistando, e aquele corinho: Marcelo, viado, Marcelo. O coronel olhou para o Marcelo, de cima a baixo, assim, com aquela cara: ah, nunca me enganou. Olha, gente, obrigado, eu tenho a réplica, hein? Eu tenho a réplica. Gávea. Treinamento do Flamengo. Olha, essa história é a completa inversão de valores. Tá Vocês errado. Vão ver que está tudo errado. Parece que é mentira. Tudo errado, parece que é mentira. O Fernando, ele fumava na época, né? Fumava até um maço por dia, né? Fumava bem, né? E nós estávamos esperando o treinamento começar do Flamengo, né? Era tarde, né? Um treinamento à tarde na Gávea. E estávamos no campo esperando os jogadores ali para conversar com a gente, para iniciar o treinamento. E o Fernando resolve acender um cigarro. Só uma defesa aqui, rapidinho. Uhum. Uma parte, por favor. Concedido. Nobre colega, Vossa Excelência me conceda. Não, é só porque naquela época não tinha essas leis antitabagistas e você podia fumar em lugar aberto. Mesmo dentro de um clube, você podia fumar em lugar aberto. Então eu fui para além da grade para acender o cigarro. É, acendeu o cigarro e saiu o Casagrande, que jogava no Flamengo. E foi reclamar que estava sentindo um cheiro de cigarro. Porque naquela época o Casagrande fumava tudo, menos cigarro. Então ele saiu reclamando que alguém estava fumando e olhando para o Fernando. Eu cheguei perto porque aquele diálogo não ia para um bom caminho, né? E aí o Casagrande pediu para que o Fernando tirasse o cigarro, né? Apagasse o cigarro. E o Fernando disse que não ia apagar coisa nenhuma, porque não tinha que apagar. Ele estava ali na dele e ele que fosse lá jogar a bola, lá, que fosse lá treinar. E o bate-boca começou. Aí, eis que, olha quem separou a briga, Renato Gaúcho. O Renato separou o Fernando e eu separei o Casagrande, tudo errado. Tudo errado, quase. Tava tudo errado. Olha, os dois trabalham na mesma empresa, tá? Na mesma casa, casa isso mesmo. Não vai acabar bem. Eu espero que ele não lembre disso, né? É verdade. Mas hoje o Casagrande tá na paz e amor. Já não fuma mais nada, não né? Não fuma mais nada. Mas deixa eu pegar o gancho aqui, gente, olha só. Fernando, algumas experiências, principalmente na Europa, né, com carro híbrido, né? Vocês já ouviram falar no carro híbrido, né? Que é o carro com determinado combustível junto com a parte elétrica, né? O carro elétrico, né? E algumas experiências têm sido até bem sucedidas na Europa em relação ao carro híbrido. O Globo, claro que já fez matérias sobre isso, e eu queria fazer duas perguntas para você. Qual a importância de uma matéria de pesquisa, principalmente no exterior, para um jornal como o Globo? E a segunda pergunta, o carro híbrido tem mercado no Brasil? Carro híbrido é uma realidade já na Europa. É claro que o carro hoje, como a gente conhece, muita gente, muitos especialistas o apontam como o cigarro do novo milênio, né? Que polui muito, está acabando com o meio ambiente, e é verdade, infelizmente é verdade, o carro polui muito, mas a indústria vem buscando soluções para isso. Porque ela é boazinha? Não. Não só porque ela é boazinha, claro que ela tem que fazer o marketing verde dela, mas porque as leis de emissões na Europa são muito severas, e no Brasil tendem a ficar severas também. Então, estão buscando cada vez tecnologias menos poluentes. O carro híbrido é uma delas, que você consegue ter um carro híbrido que mistura motor a combustão com motor elétrico, que faz 30 km por litro, quase que faz uma moto de baixa cilindrada. Muito mais econômico do que a maioria dos carros. Então, o carro híbrido é uma realidade já na Europa, se busca muito. Aqui no Brasil, ainda está patinando isso, porque não há uma legislação específica para carro híbrido nem para carro elétrico. As pessoas não sabem, a taxação é muito alta, então o carro acaba ficando muito caro. A gente tem 3 versões de carros híbridos à venda aqui no Brasil, todas importadas, mas que são muito caras porque a taxação é muito alta. Então, falta também um diálogo melhor com o governo e programar melhor essa questão do carro híbrido para incentivar, entendeu? E a gente faz muita matéria disso porque o leitor está sempre querendo saber de tecnologia de futuro, o que vai ter no carro dele daqui a algum tempo. Então, a gente sempre faz muita matéria sobre isso, tanto a evolução de motores, como evolução de outras matrizes energéticas para o carro, né? Carros elétricos e o próprio carro a álcool, né? E a gente sempre está fazendo matéria disso, e tem muita coisa lá de fora e tem muita coisa já sendo implantada aqui no Brasil também. Perguntas? Então eu vou emendar aqui. Fernando, a gente tem acompanhado, né, o crescimento de automóveis, né? Imenso, exuberante, né? A gente não pode, nós não precisamos mais ter dinheiro para comprar automóvel, né? Você financia aí 60 vezes, 80 vezes, né? e não precisa ter dinheiro mais para comprar automóvel. Então, o crescimento, né, da demanda de, né, do automóvel está exuberante, grande, né? E o planejamento das companhias de tráfego não acompanha esse crescimento. As montadoras se preocupam com isso, com esse verdadeiro nó que é o trânsito, principalmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo? Como eu te falei, né? O carro é o cigarro do novo milênio, né? Muitas montadoras como a Nissan e a Renault estão fazendo um sistema de... pensando projetos de mobilidade dentro dos grandes centros. Eles já fazem isso com alguns carros elétricos, no formato daquelas bicicletas laranjas que tem no Rio de Janeiro. Já viu o que você pega? Então é um sistema de carro compartilhado, carro elétrico compartilhado. Você vai, se desloca até um determinado ponto de carro, deixa o carro lá carregando, o carro não é teu, você na verdade arrenda o carro para aquele trajeto, então você paga uma mensalidade para poder usar o carro elétrico num determinado trecho urbano e lá ele fica carregando enquanto um outro usuário não pega. Eles pensam essa mobilidade sim, porque o carro vem sendo alvo de críticas e cada vez mais os centros das grandes cidades, na Europa já assim, as principais capitais nos centros urbanos são... O carro é cerceado mesmo, só entram poucos veículos. E isso é uma tendência. Realmente, os centros urbanos, o centro nervoso dessas grandes metrópoles terem cada vez menos carros, porque senão não dá, as pessoas não vão dar. E projetos de mobilidade, que aí envolve transporte de massa, infraestrutura, que se precisa muito investir aqui no Brasil, principalmente. Né? E que na Europa é uma coisa que já é muito mais madura, né? Questão de mobilidade urbana e transporte de massa. Existem cidades, né, que os carros que trafegam pelo centro dessas cidades são multados quando só tem um motorista. Sim. Quando só tem uma pessoa no carro. Né, justamente para você incentivar a menor quantidade de carros num centro de uma cidade como Paris, por exemplo. Exatamente. Em Londres já é assim. Você não consegue nem entrar se você estiver sozinho no carro. Tem ruas que você não consegue nem trafegar porque o guarda ou vai te multar, ou o sistema de identificação vai te multar, ou o guarda vai mandar você voltar. Isso é uma carona solidária que eles chamam aqui no Brasil, mas que aqui tem muita resistência. Né? Perguntas? Marvel. Sozinho, desculpa mudar um pouco o tema, claro, assim. Lógico. Mas há uma semana atrás, quando lançou o... Eu vou chegar no carro, mas quando lançou o PlayStation 4, começaram a falar muito sobre o famoso custo Brasil, que seria o custo de um produto importado ser lançado no Brasil. E isso me lembrou uma matéria que foi feita, acho que no Jornal da Record, há uns 3, 4 anos atrás, sobre o custo Brasil com os carros. Carros fabricados no Brasil, que custam mais caros que esses mesmos carros fabricados no Brasil, vendidos no México, por exemplo. Isso realmente existe? Como é que funciona isso? Realmente a indústria automobilística, ela coloca um valor que o povo brasileiro estaria disposto a pagar? Existe isso? Como é que funciona? Você já quase deu a resposta aí. É isso aí. Essa questão de preço é bem interessante porque a gente vive esse dia a dia de automóveis e a gente vive um dia a dia de choradeira. A indústria chora muito, que a gente brinca. Reclama muito da carga tributária, reclama muito do custo Brasil. Realmente tem custo Brasil? Tem. A nossa infraestrutura é muito fraca. Você para transportar, vou pegar outro exemplo, para transportar soja do Mato Grosso para sair lá em Santarém, no Pará, você vai para o Rio, aí você tem que saltar, descarregar de caminhão, passar o caminhão, vai para uma estrada horrorosa, para voltar para outra embocadura do Rio e continuar. Quando se ele fosse numa hidrovia direto, ia ser muito mais barato. Isso vai encarecendo o frete, óbvio. Isso é só um exemplo de como nossa infraestrutura é pífia. Tá? Infelizmente, nossa infraestrutura é pífia. E isso colabora para essa questão do custo Brasil. Tem o custo Brasil, tem a carga tributária, que é muito alta, Mas, assim, nada justifica... Eu fiz uma matéria sobre isso. Nada justifica... A gente tinha, na época, um Fox 1.0 aqui, que custava... o equivalente a 18 mil euros, tá? Sem airbag e sem ABS. Ele custava equivalente a 18 mil euros, sem airbag, ABS, eu acho que só tinha ar-condicionado, tá? Enquanto o Fox, que era vendido na Europa na época, custava 12 mil com motor 1.2, 6 airbags e ABS. Então aí você já vê a disparidade. Tem o custo Brasil, tem a carga tributária que é altíssima e nociva à indústria? Tem. Mas também tem o que você falou. Quanto é que o mercado está... quanto é que o brasileiro está disposto a pagar por isso aqui? Ele vai pagar R$2? Então é R$2. O custo disso aqui pode ser 10 centavos, mas eu vou botar o preço R$2. Só nesse país eu acho que a gente tem margens de lucro de 200%, 300%, 500%. Acho que isso não existe quase em lugar nenhum do mundo. Mas aqui tem isso. Porque o cara cobra pelo... Vamos botar aquele Clio que eu mostrei ali. Ele cobra 27 mil pelo carro. O carro não tem nada. Mas vende. O carro vende. Então o cara... Foi o que você falou. A lógica do mercado é essa. Quanto o mercado está disposto a pagar para esse produto? É X? Então é X. A marca Y pode botar X menos 10 reais para botar 29.990. A marca outra pode botar um pouquinho embaixo, mas nunca vai ser muito abaixo daquilo. Porque as margens de lucro aqui são muito grandes. São realmente muito grandes. É fato. A Fiat brasileira é que dá mais lucro no mundo inteiro e durante muito tempo sustentou a matriz. A GM, quando estourou a crise, a GM foi estatizada nos Estados Unidos, aqui era o Porto Seguro da Chevrolet, aqui era o Brasil. A Volkswagen, idem. Então, a gente aqui remete muito lucro para a matriz, porque a margem de lucro é alta. O que justifica a Kombi custar R$ 42 mil? É o mesmo projeto desde 1959. Está mais do que pago. Qualquer investimento está mais do que pago. E ela custa 42 mil. Por quê? Porque a van mais barata que ela tem de concorrente é 70 mil. Então, 42 mil, vende que nem água esse negócio, está mais do que pago, é só lucro, lucro, lucro. E uma coisa que a indústria esquece de falar também é a benevolência Brasil também, porque tem incentivo fiscal, isso não existe na Europa. Ah, ó, você vai fazer uma fábrica aqui, legal, mas ó, vem para cá porque eu te dou isenção de 25 anos de IPTU, tá? E a gente já faz toda a infraestrutura aqui, viária em torno, não sei o quê, isso tem muito. As fábricas, vocês devem acompanhar como é uma guerra fiscal para levar uma fábrica para o Estado. Então, é briga de gente grande. Então, tem isso também que eles não falam. Então, isso aí a gente já se acostumou, a gente até brinca que é a choradeira da indústria, mas você já deu até a resposta. Realmente, eles botam o preço que o mercado está disposto a pagar. E tem gente que até defende que seja mais caro, porque senão daqui a pouco não tem onde enfiar carro no Brasil, né, se for muito mais barato. Mas eu acredito que o carro poderia ser muito mais barato do que é hoje. Felipe. Fernando, até uma pergunta até mais particular. Você disse que entrou no jornalismo querendo ser correspondente de guerra e acabou agora na editoria de carros. Em que momento da sua vida acadêmica ou da sua vida profissional você percebeu que poderia ter sucesso nessa editoria específica? E você acha que na faculdade a gente também tem oportunidade, a gente pode perceber que numa editoria específica a gente pode ter sucesso ou isso só vem com a vivência profissional? Ah, você é bom, ele é de rádio? Ele é bom, boa verba de rádio. Ele é da InterTV. Ah, bacana. Ele é da InterTV, produtor. Parabéns, da InterTV. Boa. Parabéns. Nosso talento aí. Nosso talento, hein? Gostei. Quase locutor da Good Times 98. Um ótimo aluno. Tá certo. Tem os dois caminhos, assim. É claro que muita gente aqui, na minha época, eu lembro que quase todos os homens da minha turma queriam fazer jornalismo esportivo. A gente naturalmente, né, gosta de esporte, barará, por causa de futebol, não sei o quê. E, só que alguns continuaram no jornalismo esportivo, começaram e continuaram, outros não. E até porque o jornalismo esportivo é uma grande escola, é um mercado de trabalho geralmente iniciante, assim, que geralmente você começa ou em cidade ou em esporte, ou jornal de bairros. Então, é um caminho natural. Mas, é claro, se você perceber que você se interessa por alguma coisa, por algum assunto determinado, acho que você pode investir. Não, claro que isso não fecha a sua porta, tá? Claro que você não vai recusar um emprego num grande jornal porque, ah, não, eu não quero fazer polícia, eu quero fazer o caderno de moda. Pô, não. Ali, só que aí é que tá. Você pode trilhar o seu caminho depois que você entra num grande jornal. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu estava numa agência de notícias que cobria televisão e eu vi que tinha automóveis, que era um negócio que eu gostava muito, era um assunto que eu sempre fui apaixonado. Falei, poxa, é uma oportunidade que eu tenho que... Sempre pensei assim, pô, um dia eu vou trabalhar na quatro rodas. Aquelas coisas de quando você é adolescente. E foi o caminho que eu trilhei. Então, eu acho que você pode investir no segmento que você quer atuar, mas nunca fechar as portas, jamais. Nunca feche porta. Porque você pode ter uma grande oportunidade de uma editoria de economia que você pode pegar e ali mesmo dentro do jornal, você ou se especializar em economia, ver que você gosta daquele assunto, ou mesmo buscar um outro caminho dentro da própria empresa que você está trabalhando, entendeu? Isso que é o importante. Isso vai acontecer ou naturalmente ou como o mercado for te levando também. Perguntas. Fernando, se você como redator da editoria de carros do Globo, se você tivesse que fazer um suplemento para o Globo de uma cidade como Nova Friburgo, você faria da mesma forma que faz para o Rio de Janeiro? Se adaptaria, quais as condições que você colocaria? O que você faria numa situação dessa? Eu faria da mesma forma que você pergunta, do como a gente faz o carro, etc. Sim. Eu acho que o jornalismo hoje, com essa invasão da internet aí, o jornalismo impresso tem que se reinventar. Então é o que eu falo, né? Textos que fujam do lugar comum, pautas que fujam do lugar comum, porque o cara já sabe. Hoje ele já sabe que, sei lá, as empresas do Ock Batistas quebraram. Então não adianta, amanhã você tem que estar vindo com uma notícia nova em cima desse assunto, com uma análise de mercado. Então o jornalismo vai ter que ser cada vez mais analítico, o jornalismo impresso, tá? A mídia impressa vai ter que ser cada vez mais analítica e mais aprofundar mais os temas, né? O factual vai ter que partir do factual, mas fazer uma visão mais analítica, mais crítica. Acho que esse é o grande segredo do jornalismo impresso, e isso é possível fazer num caderno aqui para a Serra ou não, entendeu? Ou seja, qualquer outro caderno. Acho que isso é um caminho natural que a gente tem que buscar. A gente que trabalha no jornal impresso tem que buscar. E o segredo é se qualificar bastante, né? Exatamente. É verdade. Agora, voltando ao assunto, né, que o Fernando aborda todos os dias, no ponto de vista de sustentabilidade, como é que as montadoras veem esse quesito importante em qualquer assunto que possa se colocar em pauta? A Marina perguntou... A Marina. Perguntou do salão do automóvel. O que a gente tem visto nesses salões de automóveis que a gente cobre, tem muito carro verde, entre aspas, mas tem muito carro com essa preocupação ecológica. Então eles anunciam lá, ó... Lá na Europa, a norma agora, até 2017, os carros têm que emitir menos de 100 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, isso já é o marketing deles, entendeu? Eles, ó, tá lá uma plaquinha no carro, esse carro emite 89 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, há uma preocupação, até por força do sistema, porque as autoridades estão exigindo carros mais econômicos e eficientes, menos poluentes. Então há um esforço sim por essa sustentabilidade. Na própria concepção das fábricas, a fábrica da Nissan em Resende tem uma preocupação ecológica muito grande, de impacto social e ambiental na área. Então as montadoras estão mais conscientes disso, até porque elas precisam passar essa imagem para o consumidor, que são empresas que respeitam o meio ambiente. Já basta ter o carro que polui, entendeu? Então você tem que dá a contrapartida, e está sendo muito investido em pesquisa nesse sentido. Isso, a gente tem que dar o braço a torcer, que as empresas estão fazendo esforço, entendeu? Claro que elas se valem de um marketing verde, ecologicamente correto, claro, não vão perder a oportunidade, mas isso faz parte do jogo, faz parte do sistema capitalista que a gente vive, não tem jeito. Então, mas há um esforço sim por essa sustentabilidade, mas é uma coisa que é um caminho longo a ser trilhado ainda. Perguntas. Falamos já de sustentabilidade e segurança, Fernando. Segurança é uma coisa que a gente bateu muito durante muitos anos, porque nossos carros eram defasados muito em relação à segurança. Aqui, agora com essa lei do airbag, obrigatoriedade de airbag ABS em todos os carros, isso mudou bastante. Mas nossos carros ainda são muito defasados em termos de segurança em relação aos carros europeus e americanos, entendeu? Mas isso está mudando também. Criou-se uma instituição chamada Latin NCAP, que é uma que promove crash tests, testes de colisão aos moldes dos europeus e classifica os carros pela segurança. E é uma coisa que está começando. Essa defasagem entre Europa e Brasil em termos de segurança nos carros tende a diminuir, felizmente, porque a gente tinha realmente carros muito mais inseguros e mais caros que na Europa. Então não tinha sentido nenhum. Vamos lá, gente. Perguntas, vamos lá, colocações. Aproveitar que o Fernando está aqui, né? O Fernando vai poder passar um pouco da experiência dele de mercado de trabalho. Se vocês perguntarem mais, eu conto mais história do Marcelo. Editoria, uma editoria bem específica, né? e extremamente importante, né? Porque a gente pensa que a prioridade do profissional é sempre a vontade dele. Não, eu acho que tem que ter sempre a vontade, sim. Mas quem vai te direcionar é o mercado de trabalho, né? Então você vai para o veículo de comunicação e lá você pode fazer de tudo. Em qualquer editoria você pode parar, né? E vai lá que você pare numa editoria de carros, etc. E aí você vai lembrar do Fernando aqui, que realmente está passando aqui todas as dicas, né? Do que ele vê, do que ele passa, a experiência dele internacional, né? Em relação ao conteúdo de carros e etc. Né? Deixa eu aproveitar, só agora eu perguntar uma coisa para vocês aqui, só de curiosidade. Alguém aqui já sabe o que quer fazer dentro do jornalismo ou que pintar pintou? Podem levantar a mão, gente. Vocês já sabem o que querem fazer? Você quer fazer o quê? Esporte. Ah, legal. O pessoal aí ainda está indeciso, querem trabalhar em vocês querem trabalhar em jornal, TV, rádio, internet, o que pintar. Não, mas é isso aí, gente. É legal vocês terem uma predileção, procurar uma editoria que vocês gostem. Esporte, política é bem bacana. Política é uma editoria muito bacana. E você tem que trabalhar muito bem suas fontes, mas é assim, eu vejo o ritmo do pessoal lá que trabalha no Globo, em política, é muito legal mesmo, porque uma coisa instigante é uma coisa do dia a dia, que mexe com a vida de todo mundo. É, exatamente. E mexe com a sociedade como um todo. Então é bem bacana, legal você falar. E esporte é bem bacana. Agora, esporte, ó. É suadouro também, é suadouro. Mas legal, é o que pintar mesmo, gente. É o que eu falei. Não fechem portas, não. Vocês têm que agarrar a oportunidade e metam as caras mesmo. Jornalista é por si só, por natureza, é um pentelho. Então, pentelho desde já para procurar um emprego. Não tenho vergonha, não. É isso aí. Assim, é fácil entrar nessa área do automotivo ou você já tem que saber, já tem que dominar um pouco para poder começar a trabalhar nessa área? Não, para começar a trabalhar, assim, a gente tem um campo restrito no Rio de Janeiro porque a gente tem só dois jornais lá no Rio de Janeiro e uma agência de notícias. A maior parte das revistas é sede em São Paulo e tem outros jornais lá e a maior parte dos sites também. Mas o que eu percebo assim, em São Paulo, por exemplo, é um mercado muito carente de gente que gosta do assunto. Tá? Eles estão sempre que pinta uma vaga lá, porque às vezes um cara sai da editoria que está cobrindo e vai para outra editoria naturalmente, ou vai fazer outra coisa. Às vezes o cara não continua nesse segmento de automóveis. E eu vejo a dificuldade que o pessoal tem em contratar uma pessoa que pelo menos goste do assunto. Como eu falei, é importante primeiro você gostar. Você vai entrar, é claro que se você vai entrar, você não vai entrar desguarnecida, né? Quando foi contratada pelo carro, etc., vai ler um pouco, pega quatro rodas, autoesporte, jornais, para entender um pouco. E é claro que se ali você vai aprender, vocês que são recém-formados. A gente que é recém-formado, a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, entendeu? Ninguém vai entrar na editoria, mesmo na editoria de política, não vai entrar sabendo de tudo. Não vai entrar tendo milhares de fontes. Então você vai aprendendo com o dia a dia. Mas é o que eu falei, é sempre bom você estudar onde que você está pisando. Entendeu? Isso vale para tudo. E eu acho que a gente tem que estudar, mesmo que estudar é como? É lendo. O que eu falo, eu volto a assistir, eu sou chato nisso, gente, desculpa. Mas leiam bastante, entendeu? Leiam, e não leiam só o jornal, não. Leiam o Machado de Assis, que a gente baixa de graça na internet. Entendeu? Leiam livros, leiam o que for, devorem mesmo literatura. Ah, eu não gosto de, sei lá, dá um leitor aí, um escritor mala aí, qualquer. Paulo Coelho, isso. Também acho ele mala pra cacete. Não, mala, mas eu já li três livros dele. São chatos? São. Eu achei todos eles chatíssimos. Mas é uma coisa que a gente tem que ler. Outro exemplo, eu sou meio idealista quanto produtos da Apple. Eu não gosto da Apple, não gosto de iPod, iPhone, acho que é tudo, você fica travado, tem que comprar tudo, que é tudo amarrado, então não tem muito saco. Mas eu li sobre o Steve Jobs, que é importante a gente saber o que esse gênio pensa. O cara é um gênio, eu tenho que reconhecer. Eu odeio a maçã, mas o cara é um gênio, entendeu? Então a gente tem que estar por dentro do que acontece. Leiam bastante, gente, leiam mesmo, por favor. Porque eu tomando como exemplo que eu tenho em casa, eu tenho um filho que está na faculdade e eu tenho que ficar forçando ele a ler. Entendeu? Pô, cara, você tem que ler. Ele não faz comunicação, mas falo, cara, você tem que ler. Tem que ler, ler, ler. Ler bastante. Porque lendo que você vai aprendendo a escrever. E a gente precisa escrever, saber escrever, é a nossa matéria-prima, gente. Entendeu? Quando o editor vê um cara que escreve errado, ele não vai te contratar, ou ele vai te demitir na primeira hora, não é sozinho. Então, leiam e escrevam bastante, por favor. E o Marum chegou para o grande final. Marum. Olha só, gente, agora o que todo mundo acho que quer. Agora todo mundo, eu acho que vai querer isso que eu vou propor ao Fernando, né? Eles podem mandar o currículo para você? Não, pode sim, gente, pode. Pode. Estava aqui, Miragaia. O e-mail do Fernando para vocês mandarem currículo. Ó, gente, é para me mandar currículo, hein? Nada de me mandar corrente, venda de shampoo. Receita de bolo. É, release de carro ruim. É Miragaia, com Y no final, M-I-R-A. G-A-Y-A, tá. Aqui é meu futuro jornalista automotivo, é meu filho, um brincadeirinho que eu botei aqui. É miragaia@globo.com.br. É. Tem bom gosto, viu? Mas podem mandar sim. No próprio site do Globo também, gente, tem um link para vocês mandarem currículo, tá? Mandem sim, porque é sempre bom, tá sempre sendo consultado. Lá tem sempre uma garotada todo ano entrando lá, que está no sexto, sétimo, oitavo período, que é quando o jornal começa a contratar. O jornal tem como tradição formar profissionais, isso é legal. Lá geralmente começa pelo Jornal de Bairros, que é uma ótima escola lá. Então, mandem mesmo, mandem currículos. E é o que eu falei, não tenho medo de bater de porta em porta não, porque faz parte da nossa profissão. Não tenha vergonha não. O cara que vai ser seu editor, teu chefe, ele já passou por isso, ele já esteve aí desse lado e sabe qual é que a gente tem que batalhar muito duro nessa profissão, porque é uma profissão assim fascinante, desgastante, mas é muito recompensadora. Olha, eu queria agradecer ao Fernando Miragaia, que gentilmente veio do Rio de Janeiro para cá. Ele teria que estar no Jornal Globo hoje, né? Não avisa meu chefe. Não vamos dar muito alarde, né? Ele teria que estar no Jornal Globo e gentilmente veio aqui a Friburgo. E já é a segunda vez que o Fernando vem terceira, fazer... Terceira vez, né, que o Fernando vem fazer palestra aqui e virá outras vezes, com certeza, né? Então eu quero agradecer ao Fernando pela gentileza, né? E sobretudo porque... A letra é bonita, né? É a letra, né? Bem... Não é do Marum. Não. Pouco provável. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agora, para encerrar, uma mensagem para eles que daqui a pouco vão estar também no mercado de trabalho. Pô, agora você me pegou, hein? Caramba. A mensagem que eu deixo para vocês é um pouquinho do que eu já falei aqui, gente. Vocês têm oportunidade, vocês estão... não caiam nessa de que nossa profissão não está sendo, a profissão que vocês escolheram não está sendo valorizada, que não está sendo regulamentada. Como eu disse para vocês, para entrar no mercado de trabalho tem que ter registro profissional. Qualquer grande jornal, assessoria de imprensa, revista ou rádio, você tem que ter registro profissional, que você tem com diploma. Então, porque é na faculdade, é claro que vocês vão aprender muito da prática lá fora, mas aqui vocês têm a base que um outro profissional não tem. Entendeu? Eu vejo isso porque outro dia mesmo eu peguei um informativo que eu fui revisar a pedido de um amigo meu, e que o informativo tinha 7 páginas e a 8ª era escrita, estava cheio de erro. E estava com uma linguagem que não era jornalística, estava com um texto confuso. Eu falei, coisa estranha. Aí eu fui perguntar, era a única página que não tinha sido escrita por um jornalista. Por quê? Porque ele não teve a base que vocês estão tendo. Então, não adianta você botar um... Sem desmerecer, pelo amor de Deus, qualquer outra profissão, mas não adianta você botar um engenheiro para escrever de carro para um leitor normal. O engenheiro vai falar de coisa técnica. Não adianta você botar um administrador para escrever sobre esporte. Não adianta você botar um... um geólogo para escrever sobre política. Isso não tem cabimento. Então, é aqui que vocês vão ter a base para a carreira de vocês. estudem bastante. Não faltem a aula do Marcelo. Cadê ele? Ele sumiu. E ele que foi faltou. Ah, ele foi dar a dedada, tá. Então não esqueçam. Ele tá com ideia fixa nisso, hein? Não, eu tenho que ir lá, que eu tenho que dar a dedada. Tá bom. Não entro muito em detalhes, não, sórdidos, né? Você perdeu as revelações de Marcelo sozinho aqui, hein? É, rapaz, o corinho que a torcida do Botafogo foi pra ele, pleno Caio Martins. Depois. Isso. Sensacional. Teve até participação deles, né? Marcelo. Sensacional. Então é isso, gente, ó. Abraça essa profissão que é fascinante. Como eu disse, é desgastante, você dá plantão, você trabalha mais do que o seu horário, mas assim, é recompensador. E se você se sobressair, se você se destacar, você vai ter grande sucesso aí. Podem ter certeza. Um dia vocês vão estar trabalhando aí comigo, um dia vocês vão ser editores, vão ser diretores de redação. É isso aí, porque vocês estão abraçando uma carreira bacana. Invistam nela, estudem bastante, leiam bastante, e a gente se esbarra aí nas redações. Vou ter o maior prazer em ver vocês. Por favor, me lembrem. Ah, assisti sua palestra, porque eu sou péssimo de memória fotográfica, tá, gente? Mas, ó, parabéns aí pra vocês que escolheram essa profissão. E a gente se esbarra, assim. Eu gosto de ter essa relação, assim, com vocês, porque a gente é colega. Eu não tô aqui como não sou melhor do que vocês, não sou pior que vocês. A gente é colega. A partir que vocês entraram na faculdade, a gente que brinca que é coleguinha. Ah, o coleguinha é. A gente é colega de profissão. E o jornalismo é isso, é bom. Porque a gente não tem essa casta de... Ah, só porque o cara é editor, o outro é repórter. Não tem isso no jornalismo. Isso que é legal. Então, a gente é colega. Parabéns, colegas. Vejo vocês nas redações aí, tá, gente? Valeu mesmo.